Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Musicália. Às quartas-feiras, aqui na Rádio Antena Web, falamos-lhe de um artista em específico, trazendo-lhe algumas músicas sobre o respectivo. E hoje falamos de um senhor chamado Rui Manuel Galdêncio Veloso, nascido 30 de julho de 1957, ou seja, conta 52 anos, a fazer quase 53. Ele tem uma pronúncia tipicamente portuense, mas nasceu em Lisboa. Estou a falar-lhe de Rui Veloso, o artista que hoje nós vamos trazer aqui à antena e sobre o qual vamos deixar então algumas músicas. Ele começou no ano de 1980, pelo menos, a gravar discos, e o primeiro que gravou tem como nome Ar de Rock. Bem, Hard Rock parece assim um nome potente, Hard Rock, mas não, o Ar, espaço de... A ideia é uma ideia fantástica, é um trocadilho de nome, é um sinal de irreverência deste cantor português mítico, que lá está. Um cantor mítico que começou na música, que entrou no mundo da música aos 25 anos, ou melhor, aos 23 anos, e que nunca mais parou. Rui Veloso é, sem dúvida, hoje um dos grandes, um dos maiores nomes da canção portuguesa. Vamos ouvir três músicas míticas deste artista, e como não poderia deixar de ser, vamos ouvir a primeira, chamada Chico Fininho. É um dos grandes hits de Rui Veloso. Vamos ficar depois com Um Café e Um Bagaço, e por que não irmos depois à Máquina Zero? Foi também um dos grandes sucessos de Rui Veloso, que passamos agora a ouvir aqui na Antena Web. Seja bem-vindo a mais uma emissão de Musicália. Thank you.

paixão, não há estrelas no céu. São alguns dos temas de Rui Veloso que fizeram sucesso e que marcaram o seu percurso artístico. Outro dos temas chamava-se Lado Lunar e um outro ainda chamava-se Porto Sentido, tema que passamos a ouvir agora. Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és cascata sanjoanina, erigida sobre um monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e só. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria, oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pernacento, nesse teu jeito fechado, quem morre um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Esse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado, de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa, ver-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Rui Veloso ficou famoso por alguns dos seus temas. Um deles chama-se Todo o Tempo do Mundo e o outro fez parte de um filme chamado Jaime. Este Todo o Tempo do Mundo

aquelas duas pedras perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte e inteiriço. Eu queria ter marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa. E queria vencer todos os vendavais, se erguem quando o diabo se assoa. Tu querias perceber os pássaros voar como o jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos. Sabes, e não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta da estrepadeira. Põe aqui a mão, sendo o deserto cheio de culpas que não são minhas. E ainda que nada volta, bata certo, juro ganhar os jogos sem espinhas. Querias perceber os pássaros voar como um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a Vamos encerrar esta emissão de Musicália com dois temas. O primeiro chama-se Paixão e é talvez dos temas que maior repercussão ou maior sucesso teve em toda a carreira deste artista. Ainda hoje, há intérpretes que a vão reinterpretando e mesmo nos tradicionais cafés karaoke, esta música é das mais cantadas. A música chama-se Paixão e vamos depois ouvir A Gargantilha. Escolhi esta música para encerrar porque Rui Veloso canta ao vivo. Pois bem, acho que encerrar com uma participação ao vivo é uma boa música, aliás, é uma boa maneira, até porque isto prova o quão bem canta este artista. É desta maneira que encerramos então esta emissão do Musicália. Já a seguir, Joana Santos regressa com mais um Noite Entre Todos. Volto então amanhã para lhe trazer umas quantas raridades da música. Tenha a continuação de uma ótima noite e não se esqueça que mais logo eu estou de volta para a emissão especial do Hora Zero, que esta semana conta com mais uma edição. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Até amanhã. Tu eras aquela que eu mais queria,